pra mim. Um pouco até hoje ofereci. Que de meu ser transborde teu amor, e assim todos conheçam meu Senhor. Confia.